desde o início, assim que tomamos conhecimento da tragédia, nós montamos uma equipe de promotores e técnicos que se deslocaram para o local e outra equipe ficou na Procuradoria de Justiça já para estudar as medidas administrativas, as medidas judiciais cabíveis. Nesse momento em que há necessidade de socorro às vítimas e às instituições capacitadas e responsáveis por isso, como a Defesa Civil, o Corpo dos Bombeiros. Instituições como o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Ministério Público Federal, a própria Polícia Civil, têm uma missão simultânea, que é, nesse momento, de recolher provas, investigar as causas, os efeitos e definir as responsabilidades administrativa, cíveis e criminais por esse fato. É isso que nós estamos fazendo nesse momento. Ajuizamos importantes medidas para acautelar não só a prova, mas como também valores. A Advocacia Geral do Estado entrou com uma cautelar e conseguiu uma liminar para acautelar cerca de US$ 1 bilhão para as medidas iniciais. O Ministério Público de Minas Gerais entrou com uma cautelar também na comarca de Brumadinho para cautelar 5 bilhões, salvo engano, essa cautelar foi deferida. Nesse exato momento, as nossas equipes estão trabalhando para reunir novas provas para que essa situação seja acautelada. Né? Independentemente desse trabalho que agora é coercitivo, digamos assim, pós o dano, né? Que nós vamos buscar a responsabilização integral e vamos cobrar da empresa, não só em juízo, mas vamos tentar buscar administrativamente, para que a empresa responsável, objetivamente responsável por esse dano, não se esconda atrás de processos judiciais que podem demorar anos e anos e assuma essa responsabilidade objetiva, desde logo indenizando as vítimas, indenizando as pessoas que foram lesadas por esse evento. Independentemente desse trabalho que agora, infelizmente, ocorre depois do acidente, o Ministério Público já vinha investigando exatamente, especificamente, essa barragem. Mesmo ela não estando no rol daquelas 50 barragens sob risco, o Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Brumadinho e também do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, instaurou um procedimento específico para investigar aquela barragem e cobrou da Vale informações, laudos, para atestar a segurança para a população e para o meio ambiente com relação a eventuais riscos. E no final de novembro, a empresa nos apresentou uma petição atestando, assegurando a segurança daquela barragem e também esse documento, essa petição, foi instruída por laudos, por uma perícia realizada por uma empresa contratada pela Vale. Diante desse fato, o Ministério Público não arquivou o procedimento, continua investigando para checar essas informações e ocorreu esse acidente. Então nós vamos buscar também numa outra vertente, juntamente com a Polícia Civil, a responsabilização criminal. Aí nós temos que especificar, provar que realmente alguém errou, né? E nós temos essa prova já que pode ser compartilhada com a Polícia Civil. Ontem nós realizamos uma importante reunião com o apoio do governador, de todas as entidades, de todas as instituições responsáveis por esse trabalho jurídico, digamos assim. O Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Defensoria Pública Estadual, a Defensoria Pública da União, todos convergindo num trabalho harmônico.